gravando tudo ao vivo. Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real. Quando beijo os teus lábios, o mundo mais parece um sobrenatural. Você existe e eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe. Essa galera tá massa, meu irmão. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda Cinderela. O papai chegou. Galera bem mais que animada, parceiro. Você existe e eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe e eu vou me entregar. Eu protejo mais um, a rede serviço. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda bela. O papai chegou. Mestre Carvalho, galera de Pombal, um abraço a todo mundo presente.